muito boa noite, Altan. 3152 para as condições. Das condições, estimando pouso em Maceió. Prossiga via Índia, portão 1, né? Via Índia para os 62, mano. Liberado. Alô, Salvador, boa noite. Voo no 074 para São Paulo, Guarulhos, X-Ray. 074, X-Ray, confere, aguarde cópia. Nosso para cópia, o 074. Aguarde. Ah, não aguardo, 074. Para o táxi, ô Chanelo, 63, 123, 124 a bordo, Galeão, 4 horas. 124, táxi via Índia, 18.6.4. Via Índia, 18.6, até lá, sua escuta, boa noite, bom trabalho, senhor. Salvador, é o TRIP 55 no 5. TRIP 55 no 5, acione identificação, dá presente voo na proa de Bonfim, desça até o nível 050. Gente, dá presente rumo Bonfim e para 50 autorizado, 55 no 5. E Matinho. Quanto espera da 10-6303 ao Chanel Borges? 6303, autorizado a decolagem, 180 com 500. A linha e decola 6303-10. 1074, confirme a rota do seu plano, é pela 50 ou é pela rota alternativa? Conforme o plano é Dinner Up There with 50 Utaba. Gente, pronto a cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos no 360, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda voa direto IDEV, intercepta 50 e após voa conforme a rota do seu plano. Controle 1935, transponder 5127. E autorizado Guarulhos no 360, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, IDEV, número 50. Controle 1935, transponder 5127. Correto, 5127, reporte pronto. Tomará para pushback acionamento no meia, gol 107. Já para iniciar agora, 6313? 170 com 12. Certo. Paulo, Salvador, boa noite. Pista 3305, Centex Ray, 330 Recife. 3305, ciente, é que você confere. Só um minutinho, Copa Recife. É 313 ao 55, 1935, bom voo. 05, cópia. Prossiga. Recife 330, autorizada, Perusco 58, decolagem 910, curva esquerda, saída Puca Caju, controle 1935, transponder 5130. 3305, Recife 330, Perusco 58, decola 910, curva esquerda após, saída Puca, transponder Aracaju. 1935, controle 5130 do transponder. 3305, correto, reporte pronto. Para pronto. Estabilizado com a pista vista azul 4209. 4209, 3 milhas para o marcador externo, autorizado final VS, chame agora a Torre Salvador. Frequência 18.62. 18.62, obrigado. Controle 6303, Oceania, cruza 1900, boa noite. Boa noite, 6303, contato radar, suba para nível 360, voe da EL. 360 da EL, 13. Trip 5515, desça para o nível 040. Autorizado para o 40, 5515. 4209. 5515. Negativo, mantém a proa de Bonf, 5515. Tem uma aeronave que vai decolar na saída Momo. Gente, 5515. Rio 5972. 5972, autorizado final LS, torre 1862. 1862, bom dia, boa noite. Boa noite. Azul 4209, pode realizar o deck-to-deck na frente de posição? 4209 negativo, prossiga até a última e libera a direita. Prossegue, libera a direita, azul 4209. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, estabilizado em ILS. Rio, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste em Salvador, 1018. Aguarda pista livre, 1018, 5972. ...209, mantenha minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4209. Passou externo, embaixo travado, 5972. Rio, tem pouso autorizado na 10, o vento 170 com 10. Livre pouso, Rio 5972. No 5, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Para 2 mil pés, na... reportará estabilizado, 5, segundo a 5. Acione na posição, vai dar passagem ao tráfego da Azul que vai parquear no 8, após o mesmo o senhor vai puxar. Ok, faz o acionamento e após o Azul está autorizado o 3. Aquilo, faz 3. ou 1074 para pushback acionamento na 6200. Está totalmente pronto? Totalmente, 1074. Ciente, autorizado, reporte táxi. Chamará para o táxi, voo 1074. Controle da 3178, boa noite. Da 3178, boa noite. Identifique, o INA por hoje TAP, desça para 2000 pés, 1019 ajuste, reporte localizador estabilizado. Da 3178, 2000 pés, por hoje TAP, reporta lá no localizador, 3178. É praticamente a mesma por hoje Duna, pode ser Duna? Ainda ETAP, porque eu tenho um tráfego para decolar, vai efetuar a saída Gole. E aí pode dar algum conflito ali com o senhor chegando na Proditona. Sem problema, tá Proditap descendo para 2 de 1 pé, está liberada a velocidade, né? A velocidade está liberada. Natal. Gente no 42 no POB, táxi via Juliette Alfa, seguindo o voo. Juliette Alfa, seguindo o voo 63. Para o táxi, voo no 074, POB 141, alterna Galeão, 4 horas e 12 minutos. No 074, Juliette Alfa, 1019, 1862, ponto espera. Juliette Alfa, 1861, ponto espera, no 074. Localizador 5 na 5. Trip 5 no 5, autorizado, final LS, chame a torre em Salvador e 1 no 8 meia 12. Torre 1 no 8 meia, 5 no 5. Trip 5 no 5, estabilizado, localizador. Reporte no externo, ajuste 1019. Reportará no externo, 1019, no 0, no 9, 5, 5, 5. Torre Salvador, boa noite, gol no 074, está pronto no ponto de espera, não no 0. Decolagem imediata? Afirmativo. Ingresso, decolagem imediata, 180 com 10, vem. A linha decola, dá um no 0, gol no 074. Salvador, boa noite. Ocean 6224, informação é Alfa, Paracaju, 210. É 224, Alfa, confere, aguarda 210, Aracaju. Aguardando, faz o previsto. Sai da PUC. PUC, Aracaju, obrigado. Agora sim, guarda. Cinco, cinco no cinco, pouso autorizado na 10, 180 com 10. Livre pouso, 1 na 0, 5, 5 na 5. Torre T3, 305, ponto esperado no 0, visual com tráfego na final, pronto. 3305 após o pouso do tráfego na curta Lima. Pouso Lima, 3305. 074 e 1935, por favor. 1935, boa noite. Zona 78, voe na proa 060 até interceptar o localizador. Desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. 060, vai reportar estabilizado. 3178. Controle Salvador, boa noite. Gol 1074, passa 3000 na Leda. Gol 1074, contato radar, sub mantém o nível 360. Voe direto da EL. 103360, direto da EL, gol 1074. Cinco no cinco, na minha escuta, Alfa e Juliette, até remota 14. Alfa e Juliette, remota 14, na sua escuta, 5-5 no 5. T305, decolagem, 170 com 15. Paulo, é Azul 4209. 4209, Alfa. É, informação, aguarde coordenação para confirmar. Obrigado, teria saída prevista? 05-16-1935, por favor. Obrigado, Trota 3305. Motor de Salvador, Trota 3305, decolou 1700, boa noite. Boa noite, Trota 3305, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 330, saída pouca. Vou coordenar com o Recife, só um minuto. Na 3305, suba restrita ao nível 290, voando Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, 290 restrito, 3305. É 224, pronto para cópia? No 074, chama o centro Recife na frequência 133.25. Recife 3325, 10074, bora aí. Noite. 1935, 5135. 178. Complete final LS, chame a torre 1862, 3178. 376, obrigado. Bom final de semana, 3178. Obrigado, bom pulo. Reporte pronto, na pole position. Vai reportar.